vida tenho sofrido, guardando conveniência do nosso amor escondido, quase sem correspondência. As poucas horas que a vejo, quase não temos ensejos de conversarmos sozinhos. Penso com ansiedade quando terei liberdade de te fazer mil carinhos. Eu não revelo a ninguém o nosso drama de amor. Tu não revelas também, suportando a mesma dor. Eu não digo, tu não dizes, e os nossos dias felizes distante um dos outros são. Mas tranquilo viveremos e no futuro teremos nossa feliz união. O nosso amor não se gasta, tudo que é bom nos reúne. O remorso nos afasta, o pensamento nos une. Se te mando uma missiva, fico na expectativa, como podes receber? Boto meu nome mudado, o seu também vai trocado, que é para ninguém saber. Ontem quando tu passastes desfilando em minha rua, notei que observastes eu vendo a beleza tua. O meu olhar te seguiu até que o vulto sumiu nos confins da avenida. Quando não mais te avistei, o consolo que encontrei foi abraçar a bebida. Carta do teu próprio punho guardo com fidelidade, verdadeiro testemunho da nossa grande amizade. Luz que nos dá resplendor, reflexo do nosso amor, arquivo de confiança, cópia fiel de quem ama, porta-voz do nosso drama, símbolo da nossa aliança. Vejo, fico mirando teu olhar incandescente, parece Vênus brilhando no janelão do nascente. Tua fisionomia cresce minha simpatia, teu gesto me traz desejo. Teu nome guardo no peito, só me sinto satisfeito no momento em que te vejo. Teu corpinho delgado, a tua boca pequena, o teu rosto bronzeado, a tua pele morena. Por tudo me apaixono, apesar que já tens dono, mas não proíbe eu te amar. Meu intento é arrebatar-te, possuir-te, adorar-te, até a morte chegar. Já tem alguém censurando porque eu te quero bem, mas não estou me importando com censura de ninguém. Surge dia, fim de dia, e tua fisionomia guardada na minha mente. O destino é nosso oráculo, ainda com obstáculo, serei seu eternamente. Amor é rosa que cheira no galho que se balança. Amizade verdadeira tem por base a confiança. Por isso é que te garanto, aqui ou em outro canto, na alegria ou na dor, tudo nós enfrentaremos e no futuro veremos o fruto do nosso amor. Te amar de corpo e alma é minha única opção, agindo com muita calma, evitando confusão. Se o amor nos envolve, tarde mesmo se resolve, o que não pode ser cedo. Eu, para desaparecer, obriguei-me a escrever carta de amor em segredo. E eu, para desaparecer, obriguei-me a escrever carta de amor em segredo. Eu, para desaparecer, obriguei-me a escrever carta de amor em segredo.